sou o Gabriel Escavaça, bem-vindos ao DevTalks Podcast. E hoje nós vamos falar sobre código, legado e refatoração. E para bater esse papo, comigo estão... Eu sou o Chapola e hoje eu vou poder falar de Martin Fowler pra caralho. Fadani, é um segundo, não um minuto. Mas não era em ordem? Não era o Chris agora? Era o Chris depois? Então, eu acho que a ordem não é igual de todo mundo, viu? É a ordem alfabética que tá? Não. Por exemplo, você, Chapola, tá depois do Vitinho. Onde eu aprendi na escola, era o V era depois do C. É, o meu também tá depois... O Chapola tá depois do Victor. Eita, tá zoado, então. E aí, galera, meu nome é Christian. E quem precisa de um refactor é essa bosta desse Discord. Olá, é o Fadani. Vamos falar de algo que todo mundo reclama pra caralho, mas vive fazendo, né? Fala a verdade. Olá, meu nome é Marcos e é no legado que a gente separa as crianças dos adultos. Olá, meu nome é Victor e toda empresa tem um legado. Isso tem um duplo sentido, foda, né? Vamos lá. Tem, né? Mas aí, você fala criança dos adultos porque geralmente os caras que são velhos que mexem com legado, né, cara? Porque os caras só sabem mexer com aquela linguagem velha deles e aí fica no legado mesmo, não adianta. É. Essas linguagens descontinuadas. Ele quer puxar o gancho lá, né? Ele quer cair lá, né? Caralho. Não adianta. Nossa. Não adianta. Aí é legado, né? É o sexto podcast. Que cara, moleque, quer cair moleque mesmo. Nova, é isso aí, cara. Estudante gosta de coisa nova. Lá de Cotton. Não gosta dessas coisas velhas. É, Cotton não tem legado, né? Cara, depende do que você chama de legado. Peraí. Vamos lá. Peraí, vamos lá. Bom, vamos começar primeiro de tudo com o aviso da lei William. Eu não sei quem foi que começou com isso, mas é importante a gente falar. Todo mundo aqui já errou, está errando e com certeza vai errar, tá? Então, tudo que a gente disser de forma bosta, por favor, desconsidere. Bom. Olha, quem não deu update sem wear, que atira a primeira exatamente. Pedra. Quem nunca postou merda no Twitter, por favor, que fale. Bom, vamos lá. Nossa. Tá perigoso isso aí agora, caçando a bruxa. É bom que a gente não fique famoso. É, exatamente. Não, puta que pariu, famoso, né? Só famoso que você pode. É, exatamente. Bom, vamos lá. Vou começar assim. O código-fonte, né, do projeto de software é uma estrutura de pastas e arquivos, onde existem linhas de código cuidadosamente escritas que foram pensadas nas regras de negócio, performance, escalabilidade e segurança, né? Nós, quando escrevemos esse código, a gente está pensando nos princípios, nos patterns, considerando todas as restrições do cliente, né? Claro que não. Na verdade, claro que não, né? Isso não é fácil. Eu tô pensando em princípio, porque assim, quando a gente está escrevendo. Quando a gente começa escrevendo, né? E de fato é que, assim, na verdade, isso não, nem sempre acontece, né? Então, o que a gente sabe que a implementação, às vezes, ela pode ter um código que está inflexível, que ele acaba sendo copiado, ou. Seu modo de fazer ser feito isso, caralho, seu estilo de programação é replicado em outras partes do código e falta de experiência com a linguagem do programador, sei lá, se é um pacote que perdeu o suporte ou se tem um novo jeito de implementar aquilo, enfim, tudo isso influencia, né? E por conta do software ser um documento vivo que está sempre em constante mudança, quando ele começa a diminuir aquele ciclo de vida onde as features principais já foram desenvolvidas, as coisas começam a parar de ser entregues nas features, e vai começando a ficar parado. E aí que a gente começa a ver os erros acontecendo. Né? Eu acho que quando a gente faz... Quando tudo isso junta, é que nós chegamos naquele estado do legado. Né? E junto com o legado, ele acaba trazendo um pouco daquela da outra palavrinha, que é a refatoração, né? A refactoring. É, eu acho que... E aí, que é o que tá. Onde a gente tenta chegar é... Como que a gente trata isso durante a nossa carreira, né? Como que a gente, como desenvolvedor, como a gente consegue encaixar esse código antigo no nosso dia a dia e que a gente vai transformar aquele código velho em uma coisa produtiva. Caralho, puta palestra, hein, mano. Já dormi. O quê? Dormi umas três vezes aqui. Ah, que se foda. Tô falando aqui, eu tô trazendo o assunto, caralho. Tá palestrando aí, cara. Manda bala. Tô palestrando, porra. Tô aqui pra isso. Bom, então é que nem o Chapola falou. Eu acho que a gente podia começar com o que é legado, né? Vamos lá. Na opinião de vocês, assim. Lembrando... Olha, eu vou de Michael Feathers aqui. Vai. Sim, cara. Sabia. Legado é aquele código que não possui teste unitário, cara. Não tem teste de integração. Todo código sem teste. Isso é legado. Isso ou é legado? Ou o teste tem PHP. Também é legado. A polêmica não sai. Não, nunca vai sair. Nunca. Nunca. Eu ia fazer um comentário, mas, cara, não. O Japão ele caga e senta em cima, tá ligado? Não, ele não fica feliz só em cagar. Ele caga na meia e roda na sala. Ele quer ver tudo de cara. E vai arrastando assim, tá ligado? E eu não tô nem querendo. Ai, que caralho, cara. Muito bom, muito bom. Ligado, é que, tipo aquele filho que você não tem orgulho, velho. Caralho, ô Vitor, que isso, mano? Que existe, cara. Puta que é o filho do meu, cara. Cadê o maior pai? Caramba. Pô, oh, pega essa parte e joga no final do podcast, cara. Por favor. A galera não passa isso. O legado é o filho do meio. Cabelo liso, o moleque nasce com olho escuro. É assim. É o filho do meio é o melhor. É o legado. O legado é um bom nome de capeta, né, cara? Sabe? Pois é, né? Caralho. Puta, filho do meio foi o melhor nome pra legado. Tem o cardíaco, pata rachada, legado. Não, o legado é aquele código que você olha, cara, e dá uma tristeza. Fala, puxa. Tipo, já veio então, um paradão. Eu não sei se legado. Acho que não é só código ruim, né? Legado é o que a gente tá escrevendo hoje. Uma hora isso vai virar legado, por melhor que seja, sabe? Esse código vai ficar velho e vai ficar. Eu acho que assim, é meio mal escrito, né? Porque assim, você pegar uma classe lá, mesmo que ela tenha cobertura de teste, mas tenha mil linhas e você não entende nada do que tá escrito, é. Não, já é legado. Para pra analisar duas palavras. Pra falar do Solid com vocês, que é uma responsabilidade única. Não, essa merda por melhor que seja, tá ligado, o código, para pra analisar as duas palavras separadamente, código, legado. Legado é qualquer coisa que foi deixada pra trás e que não, hoje não é mais usável, não é, né? É coisa passada. Mas então não necessariamente é uma coisa ruim. É um software que foi escrito no passado. Então praticamente todo mundo aqui escreve código legado. Não, mas é que tá. Acho que é todo mundo legal, tá intrínseco. Tá associado à palavra, né, cara? Tipo, a gente sabe, né, que o código que a gente escreve hoje, um dia ele vai ser legado. Mas quando a gente pensa em legado, pelo menos eu, né, e as pessoas que eu converso, já tá associado a uma coisa ruim, assim, diretamente. É, né, tipo, sabe? A galera pensa no legado já no pejorativo, tá ligado? Mas eu acho que o legado é isso que o Chris falou, mano. O legado é uma coisa que, sei lá, tem clientes ainda que usam aquilo, mas talvez não seja o produto principal da empresa. Ou que já não é necessário ser o mainframe daquilo que a gente vai. Do que tá acontecendo ali, sabe? Então foi deixado pra trás, tá tocando e vamos lá. Tipo, por exemplo, Windows 8, Windows 7 da Microsoft é legado, mas eles dão suporte ainda a PEC de segurança, tá ligado? E eu diria mais, cara, eu diria que o código legado. Você tá falando isso porque você é programa de PHP. Mas ó, eu diria mais, cara. Eu diria que o código legado geralmente é um código que é difícil de alterar, que é difícil de evoluir. É um código que ele já ficou meio engessado, já ficou meio pra trás, assim, sabe? Cara, mas eu acho que não, porque não faz muito sentido você. É isso que eu concordo totalmente com o Chris. Porque se a gente pegar o sentido da palavra legado, não quer dizer que é um pejorativo. Existe legado bom, existe legado ruim, cara. É, eu concordo. A definição, né? Legado é uma coisa que foi feita no passado, que foi deixada sim. A definição da palavra, né, e esses letras do dicionário vai ser isso, mas é tipo, tem o que é a definição da palavra e tem aquele que é o sentido atribuído a ela. Né? Tecnologia, o sentido mais atribuído e comum, tá ligado? Não é simplesmente algo que foi escrito há mais tempo, não necessariamente. É, o sentido que eu mais vejo por aí, se se tratar de código legado, é isso, o negócio. É, isso aí eu concordo. É com essa parte do Chapola tá falando, eu concordo, porque várias vezes eu já brinquei de falar assim, nossa. O cara escreveu o código na semana passada, eu abro o código e falo, nossa, já é um código legado, sabe? É, tem código que nasce é legado, que né? Vai... O cara nem no legado. Punch ainda já tá legado o negócio. Então, mas aí vamos lá. O que a gente tá falando aqui é um código antigo, né? E que ele tá lá em funcionamento ainda. Ele pode ou não ter uma difícil manutenção, certo? Geralmente tem, né? O que a gente vê acontecendo, eu acho. O que é mais comum é o código engessado. Cara, tem um monte de bad smell disso. Uhum, isso. Eu acho que é uma composição, né? Não é uma coisa só. Eu acho que é alguma composição de algumas coisas. Por exemplo, foi escrito há um tempo. Tem uma regra que ela tá bem definida, mas ela pode estar engessada. E para isso a gente precisa ter pequenas correções para melhorar a performance ou para adaptar para uma nova versão, né? Eu acho que tudo isso contribui para a gente chegar no que seria o legado de fato. Geralmente. Para mim, soa desse jeito. O exemplo que o Marcos deu é muito claro. Eu também entendo, eu compartilho do que ele falou. Agora, eu também entendo que a gente tem por trás daquilo que a gente está vendo, né? Não só a interface, a gente sabe que por trás tem milhões de coisas que precisam ser refatoradas e às vezes precisam de um tratamento, né, para poder chegar e continuar ativo no mercado. Aí aquele legado, ele pode ter lá, pode ter bad smells, pode ter um pacote desatualizado que tá zoado pra caralho e tem uma implementação nova que resolve. Enfim, são todas essas paradinhas por trás, né? Acho que é um conjunto de pequenas coisinhas que vão dar esse nome. Eu sei que o legado, eu concordo com o que o Chris falou da definição da palavra, porque isso faz parte do que a gente entende em software como legado, né? É uma das partes. Não é nem a definição da palavra. Por exemplo, eu já trabalhei em alguns produtos que, por exemplo, eles eram legados já, eles não tinham as melhores tecnologias, mas eles eram bem escritos, sabe? Algumas partes deles eram mal escritas, óbvio, mas outras partes eram muito bem escritas, mas ele não deixava de ser um legado, sabe? Ele já era um código já velho e o mais importante, você não conseguia evoluir ele. Então, pra mim, isso que é um legado. É um software que ele não conseguiu acompanhar o tempo dele, sabe? Não conseguiu evoluir no mesmo ritmo, sabe? Por exemplo, concordo. Pega um código do ano passado, que tá na AWS, que tá usando Docker, Kubernetes, que tem um monte de arquitetura de microserviços. Você vai chamar de legado? É difícil alguém chamar isso de legado, né? Agora, sei lá, você pega o... uma semana depois que foi feito. Legado, cara! Só que, cara, ó, mas pensa bem, beleza. Se você pega o. Da hora, já formamos times aqui pra brigar. já tô feliz já. Se você pega um software que tá. Beleza, tá lá na AWS com o Docker e o caralho A4. Só que se a empresa mudou de produto principal, mas tem clientes utilizando aquele software ainda. Um ou dois da equipe daquela empresa vai dar manutenção naquele software, mas não é o principal daquela empresa. Ele não vai ser legado nesse caso? Não. Porque o conjunto de tecnologia não define isso. Eu acho que já é outra coisa. Os adjetivos que a gente mas tá usando... Mas o caminho inverso também não define, sabe? Mas assim, o caminho inverso também não define. É o que ele tá acompanhando, sabe? Tipo, o que tá de muito atual hoje? É isso aí, é Kubernetes, é Docker, é Cloud, né? AWS, GCP, é microserviço, ainda tá muito em alta. Um negócio que foi feito ano passado que tá com essa ideia, não dá pra chamar de legado. Mas assim, então, tá, tipo, foi feito o chave, seguindo por exemplo, o princípio de tudo isso. Mas, por exemplo, o caminho inverso não é certo também, né? Se a gente for pra analisar, por exemplo, um código que foi feito com Kubernetes, no Docker e tudo mais, e tiver mal feito, a gente pode chamar de legado? Ah, não, claro, né? Por isso que eu botei microserviço aí também com todos os princípios bonitinhos. Sim, mas tipo, se ele tiver mal escrito, ele pode ser chamado de legado? Então, é diferente, né? É um código ruim e um código legado. Não é necessariamente a mesma coisa, né? Mas assim, o que o Chris falou, eu concordo muito. É um código que não acompanhou a evolução. Que parou no tempo, que ficou pra trás. Faz a referência aí do meu nome, que foi eu que falei isso. Falei, o Chris. Isso. Chris Freire. Meu amor. Então, assim, ó, a gente pode dizer que um código legado é um código que não funciona? Não. Não, mano. Não. Não. Não. Bem, não. Beleza. Mas é um código que se você assoprou, ele quebra. Então, tá agora é... Ele... Então, mas ele... Peraí, que tem um barulho no fundo aí, estranho. Mas ele é um código que... Ele pode estar... Ele normalmente, talvez ele esteja funcionando, mas que ele tem uma fragilidade na manutenção. Pode ser isso? Bad smell aí. É, tem esse bad smell aí, porque geralmente... Eu acho que não, cara. O que vai fazer um código não ser frágil, né? Uma das qualquer mudança de requisito dá muito trabalho pra ser feito. Ele fica frágil e fica com o bad smell de imobilidade também, né? Que qualquer é muito difícil alterar qualquer coisa nele. Essa é uma característica que eu vejo muito em código legado. Então vamos pensar assim. Style também é bem difícil. Vamos pensar assim. Mas tem código novo que faz isso também, sabe? É, mas ó, vamos pensar assim. Criamos um projeto lá, sei lá, vai, pro deleite do Chapola, em Kotlin. Não, Kotlin não, vai, sei lá, mano, em Java mesmo. Criou um projeto em eu Java. Gosto de Java também, cara, eu gosto de um monte de linguagem. Certo. Há 2 anos. E ele foi muito bem feito, tá muito bem estruturado, segue uma boa arquitetura, tá, enfim. Pega o meu GitHub. Hoje a gente. Ele tá funcionando, perfeito, não tem erros. Hoje a gente pega ele pra dar uma continuidade em novas features. Ele é um código legado ou não? Não. Ele não vai, tipo, se ele tá seguindo tudo bonitinho, acompanhando, né, como a tecnologia dele foi evoluindo, ele não vai soar como legado, eu acho. Tá, ninguém mexeu nele durante 1 ano. Ele tá lá rodando perfeitamente. Ele é legado? Cara, eu acho que ele é legado. É, de certa forma, por exemplo, ele é legado. Uma das partes que eu vejo que o código ele virou legado ou não, além de ser essa, dele não ter acompanhado o tempo dele, é, por exemplo, existem hoje novas formas de fazer isso melhor? Se isso já detecta como legado, entendeu? Pô, pelo menos pra mim. Concordo com você, cara. Então todo código PHP é legado? Isso? Caralho. Ai, cara, pesado isso. Eu tava esperando, tá ligado? Porque ele falou assim, eu concordo com você. Eu falei assim, não, velho, tá errado. Tem alguma coisa, né? É. Tem assim, PHP nasce legado, é isso? Ai, o Kotlin vai ter a época dele, calma. Não, mas, cara, então é difícil me zoar. Só porque eu gosto de muita linguagem, cara. Tá. Tá, então, beleza. Então, vamos lá. O que a gente sai aí do que a gente... Nós aqui, definimos... Bom, porque o que a gente define aqui é lei, tá? Vai, lei, tem que atualizar o Wikipedia depois de tudo isso aqui. Então, vamos lá. O que a gente define como legado? Então, é um código que não acompanha o tempo de sua tecnologia, né? Ele não tem... importando se ele tem ou não. Geralmente não importando se ele tem... Tá, geralmente não tem. Com cobertura. Não, geralmente não tem cobertura de testes, é isso? Até que eu não escutei isso, tá meio curtinho. Talvez por causa de com cobertura de testes. Cara, eu acho muito errado a gente utilizar essas tecnologias como. Eu acho errado a gente utilizar. Falar que essas tecnologias são o que torna o código legado, cara. Eu acho que o conceito é mais abstrato do que a gente falar, não tem testes, não é legado. Entendeu? Pode ser que tenha testes e mas eu assim, eu entendo. Mas é o que eu falei, eu entendo, Marcos. Mas eu acho o que o Chapola tá querendo. Ele já tá chegando no próximo assunto também. Eu acho que o que ajuda a refatorar é o teste unitário, sabe? Então ele tá fazendo um gancho lá também. Eu até entendo por que ele tá falando de teste unitário. Porque o teste unitário vai ajudar a isso a evoluir, entendeu? Então eu tô concordando muito com o Cris hoje. Isso não caracteriza um código legado. Mas para ele não ficar legado, ele precisa de algumas coisas, incluindo o teste unitário e algumas outras coisas. É isso, chat? Exato, porque é o teste unitário que vai permitir o código evoluir e deixar de ser legado. Cara, mas assim, o deixar de ser legado existe? Claro que existe. Mas não pode acontecer do código ser testável, mas ainda assim ser legado. Então, sim. Mas é o que o Cris falou, gente. Eu não tenho mais. Não acrescento além do que ele disse, tá perfeito. É porque assim, eu acho que todo mundo passa por aquela fase lá que todo mundo fala, mexe naquele sistema, putz, não quero, é legado. E muitas vezes não é nem só por causa que ele é velho, mas sim porque ninguém sabe das regras, ninguém sabe onde vai quebrar, como vai quebrar, e fica com aquela hesitação, sabe, de se mexe ou não. Então, aí entra um pouco do que o Chapola falou. Feito, né? Essa parte do quebrar e não quebrar, enfim, isso entra um pouco do que o Chapola tava falando. É, com boa cobertura de teste, você pode mexer no código tranquilão, cara. Se for quebrar, vai apitar lá e se, opa, peraí, fiz merda, volta atrás, opa, agora beleza. Né, no, ah, esse assim, meu, o Kickback fala isso, né? Que teste unitário tira esse medo da gente de mexer no código e quebrar, porque, e quebrar depois, né? Quebrar quando estiver publicando em algum lugar. Porque, pô, se ele for quebrar, você vai estar lá o teste unitário falhando e beleza, você sabe que você fez coisa errada. É, porque assim, eu acho que se a empresa tem um produto que ela já tá mexendo naquele produto faz uns 4 anos e sempre teve evolução naquele produto, não significa que o código dela é ligado por ser concordo. Velho. Concordo. Voltamos naquele ponto, será que não? É, não, mas é que tá. Por exemplo, pensa... um código bem feito em COBOL hoje, ele é ligado? E aí, fica massa, você que é o programador com feito, moda, galera. Não sei se dá pra fazer isso bem feito, tá ligado? Mas bem feito. É que é assim, cara, COBOL não tem muito como você sair do padrão, cara. Você é obrigado a seguir muitas regras e. Enfim, você fez um, é tudo igual. Não tem como sair. É porque o COBOL, ele não acompanhou muito as outras tecnologias, outras tendências, assim, né? Na verdade, tem bastante atualizações. Bastante, assim, é considerável. Mas não é relevante a ponto de sair um livro sobre isso, sabe? Mas é, só pegando as mudanças. Eu acho que nem o COBOL é um caso bem específico, né? É, porque o COBOL código... quis dizer uma linguagem bem velha, sabe? Vamos falar de PHP aí, tô zoando. Eu tava esperando... Mano, eu fiz essa questionamento pro Chapola falar isso, não era pra você falar. Ah, que eu tô batendo muito, né, cara? Deixa os outros brincar também. É, eu acho que o código que não evolui, né, cara? Eu acho que é uma definição boa, né? O código que não evolui, o código que parou ali no tempo, né? Acho que é uma boa definição, genérica. É uma boa definição genérica. É uma boa definição que é genérica. Generalizante. Se você pega hoje um framework JavaScript super tendência e desenvolve alguma coisa com ele, daqui 2 meses ele é legado? Mesmo que você continue trabalhando com ele? Oh, AngularJS é legado? AngularJS. Eu sei. Depende das situações. Por exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, eu estava mexendo com o Ember, por exemplo. Vou dar um exemplo do Ember, yes. Que é um framework também JS. Ele é um framework já antigo, ele é antes do Angular existir e tudo mais. Só que ele tem atualizações mensais, tá ligado? O version dele lá muda mensalmente. Cara, beleza. Ele acompanhou várias coisas, por exemplo, esse negócio de fluxo que o Redux tem, que o Vuex tem, ele tem, sabe? Ele acompanhou várias coisas. Inclusive, o projeto que eu trabalhei tinha teste unitário. Só que, assim, é um framework antigo. Soluciona aquele problema específico daquele projeto, sabe? Então assim, eu não sei se eu defino ele como um código legado, porque ele resolve muito bem aquele problema específico e tá com uma pancada de teste, sabe? Não tem problemas nele grandes estruturais, nem em código, sabe? Ou seja, então, é uma tecnologia que foi evoluindo, ela tem atualizações. Mas sim, ele evoluiu, mas por exemplo, eu não sei se eu trocaria esse framework, por exemplo, um React. Não vejo necessidade naquele problema em específico, sabe? Mas, por exemplo, se fosse um outro problema, o Angular 1, vamos falar o Angular 1x, fazendo alguma coisa... Ai, caralho, não vou dar... Tenho que tomar cuidado nos exemplos. Mas o Angular X fazendo, por exemplo, uma notificação lá em cima, que vai mudar de estado muitas vezes, isso pra mim é legado porque existe outras libraries hoje que trabalham com estados muito melhor que o Angular. Então, isso já quer ficar ligado pra mim. Entendeu? Eu não analiso só se o código tá ruim ou se o framework é velho. Ou se aquele framework ainda se encaixa no problema que ele tenta resolver. Resolve de uma maneira eficiente um problema. Exato. Nesse caso do Ember, que eu trabalhei, resolvi bem, muito bem, por sinal. Concordo que assim, se você tem alguma outra ferramenta, linguagem que resolve o problema de uma forma muito melhor, provavelmente a sua já tá como legado. Isso, boa. É isso. Eu pelo menos penso dessa forma, exato. Dessa vez eu não vou fazer a piada com o PHP. É difícil isso. Tô chato já. Eu acho esse. Oi? Eu acho. É uma definição, mas ela é bem. Uhum. Ela é bem difícil, né? bem abstrato. É bem complicado acompanhar hoje em dia nesse sentido, né, cara? Se a gente for parar pra pensar. Mas também tem que ter um pouco de bom senso, né? Por exemplo, porra, tem outra library ou alguma outra linguagem que resolve muito bem o meu problema hoje. Eu vou trocar do nada? Não, né? A minha a linguagem que eu uso hoje não está também totalmente depreciada, sabe? Dá pra fazer algumas coisas que ainda ficam boas. É o trade-off, né? Compensa. Não dá, tá ligado? Pra acompanhar esse tipo de coisa, sabe? Nem é saudável fazer isso. Porque aí envolve equipe, né, cara? É, não, tem curva de aprendizagem, né? E tem tamanho de comunidade que influencia muito. Não escutei nada que o Chapola falou. Não, assim, essas não, coisas, sei lá, tem curva de aprendizado, né, que é importante. Tem o tamanho da comunidade, né, como se a comunidade já tem bastante coisa, sei lá, se der algum problema você vai encontrar uma solução. E tem tooling também, né, as ferramentas que você tem pra aquela. Pô, não adianta você ter uma linguagem super moderna, super linda, super maravilhosa, e não tem nada. Você não tem um negócio de subir um HTTP server ainda, né, lá. E é foda, né? Exato. O lance de tooling é muito importante, cara, eu acho, sabe? Você conseguir, por exemplo, tinha algumas reuniões que eu participei de uma empresa passada que eu trabalhei, eu gostava bastante, o pessoal, eles falavam assim, a gente tem que aprender a extrair o máximo do que a gente tem hoje. A partir da hora que fica complicado fazer isso, aí a gente vê de fazer upgrade, sabe? Então os toolings ajudam a fazer esse tipo de coisa. É muito importante, eu acho que na hora de escolher a linguagem, a tecnologia, ver, putz, realmente, o que tem de ferramenta, né, de framework, de biblioteca pra ela, que, pô, você não tem que ficar reinventando a roda quando você quer fazer uma coisa simples, né? Mas é duro isso daí, né? A gente sempre pensa nesse caso que realmente a gente fala que é o melhor, mas você vai lá e chega depois de uma equipe que tem 15 pessoas na equipe e ninguém conhece aquela tecnologia, como que você vai aplicar ela, né? Então, a força que mas tá. Aí é outra coisa, né? É um outro assunto isso. Esse é um outro ponto. É importante, é muito importante na hora de montar. Isso eu acho que é uma boa pauta até. É muito importante na hora de montar um time, assim, saber as skills, saber fazer treinamento, sabe? Porque treinamento constante é importante também. Isso é uma pauta bem interessante. Realmente, cara, da mesma forma que o próprio produto ele tem que evoluir, as pessoas que trabalham junto com ele também tem que evoluir. Exatamente. Então as pessoas também viram legadas, vamos colocar assim. Exatamente. E aí onde eu queria chegar? O pai da criança. Essa é boa. É um fato bem. Cara, é um fato muito comum. A gente vai ver se. Aonde você for trabalhar, vai ter o pai dessa criança, da criança. O pai do filho do meio. Cara, né? Todo lugar. Porque... Todo lugar, cara. E é sempre aquela porra daquele estigma que o cara fez. Foi ele que fez essa merda, ele não sabia programar, o cara é um merda e blá blá blá. Só que aí, o que acontece? Muita gente, a gente é muito tendencioso a isso, né? Porque aí entra a Lei William, a gente erra também, né? E, bom, o cara, ele, na época, ele podia não ter tanta experiência, ele podia não conhecer a tecnologia, enfim, puta, podia estar correria, a gente não sabe como que ele tá vivendo podia naquela ser época. Estagiário. E ele vira o pai da criança dessa porra, porque daí quando chegar o próximo pra mexer, puta. Vai ser, pergunta lá pro Chapola, eu não sei mexer aí no... Vou pôr um pi aqui. Eu não sei mexer no monitor, chama lá o Chapola, eu não sei como que faz. O mais da hora é quando o pai da criança sai e você adota, né? Adotou o filho do meio. Você vira o novo pai. É piada, né, cara? Geralmente, quais são os principais motivos que transformam um projeto em legado? Prazo zoado? Falta de habilidades técnicas? É o mindset, né? De você construir algo pra durar e construir algo pra mudar. Em software, né? Muitas vezes acontece que você construindo algo que é pra durar, né? E com essa característica, ela acaba sendo uma dificuldade maior de evoluir e mudar aquilo, né? Quando a gente constrói pra mudar... A tendência é que ele consiga evoluir conforme a tecnologia. Deu pra ouvir agora? Cortou bastante. Eu acho. Que bosta! Eu acho que o Chapola precisa de um refactoring. Bacana, hein? em JavaScript ainda. A frase é tão profunda que tá fudendo com todo o áudio do Chapola. Tá difícil de comprimir lá no Discord. Nossa, é. E depois ficou me chamando de palestrinha aí no começo. Aí, ó. Tá palestrinha. Pô, mas você, você leu 5 parágrafos, cara. Eu tinha uma frase curta. Não, desculpa, que eu sou prolixo. Bom. Prolixo. Que não tem o olho, tem de falar. É, tem que compensar, né? Tem que compensar, né? Tem que dar uma compensadinha. Eu não escuto bem, nem sinto o cheiro bem, então, porra, tem que falar. Caralho, meu amigo! Tomara que você venha direito na próxima vida, viu? É, puta que pariu. É, já tem uma pedra. É isso que eu faço no meu trabalho o dia inteiro. Segura o papel. Ela nasceu no avesso, né, mano? E aí, refatoração? Essa é fácil, hein, cara? Essa é fácil, hein? Refatoração é você... Leta tudo e faz de novo. Não, é alterar... O Vitinho só constrói as coisas. Tá vendo como o Vitinho só constrói as coisas? O Victor tá vendo uma sequência de frases muito foda. Vai. Vitinho só constrói as coisas, velho. É, até no refator. Até no refactor. Só constrói. Ô, Victor, tem um refact pra fazer aqui no Projeto X. Pode deixar. Foi lá, apagou o repositório e começou a fazer de novo. Cara, essa é a vontade que todo mundo tem, né, cara? De apagar o projeto e começar do zero, né? Eu tive vai ser mais rápido do que da manutenção na existência. Ah, sempre acha isso. Tem projeto que é assim mesmo, cara. Mas eu gosto bastante de refatorar, cara. Eu gosto de pegar aquele negócio assim e tá feio, tá ligado? Aí eu deixo ele bonito. Eu falei assim, caralho, velho. Sou bom mesmo, hein? Até a hora que alguém pega seu código. Até o code review. Aí. É, por isso que eu falo sempre: contexto, galera. Contexto. Então, tudo é contexto. Mas é sério, tipo, você pega o bagulho e tá um espaguete. Tá tudo. Tá uma môndega lá, um alho aqui. Puta que pariu. Aí você vai lá e deixa o bagulhinho certinho, usável, né? Porra, dá um orgulho, sabe? Você ver, puta, eu consegui melhorar esse negócio. Tem até uma frase do livro que o Chapola ama, lá do Código Limpo, que ele fala. Você tem a única obrigação como programador que você tem é pegar qualquer código anterior ao seu e deixar ele melhor. É a única obrigação que você tem como programador. É a regra da escoteira, né, cara? Escoteiro, você deixar o acampamento mais limpo que você encontrou, né? Exatamente. Ah, é? Do escoteiro isso daí? Da hora. Dizem que é, né? Tem algum escoteiro aqui? Não? Ninguém é lobinho aqui? Sempre é alerta. Ah, você é escoteiro? Alguém? Não, sério? Eu? É, você é escoteiro? Não. Ah, cara. Escoteiro. Só sei essa frase. Cara, eu sou o tipo da pessoa que eu sei uma frase certinha pra zoar todos os tipos de pessoas. E o escoteiro é o sempre alerta. É sempre alerta. Eu chamo de lobinho. Você é lobinho, cara? Que legal. Mas lobinho é antes, né, cara? Lobinho é criança, escoteiro. É o escoteiro júnior. Assim como o Demolei é o maçom júnior. Demolei não é o cara que chegou atrasado. Ah, vamos lá, refatoração. Não, vamos pegar aqui, ó. Tem uma coisa que o nome fala legal, cara. Ó. Depois você reclama que o Discord. Depois você reclama, hein, cara. Você viu onde que a gente tá. Depois você reclama que o Discord fica te cortando. Bom, vamos lá então, vai. Refatoração e manutenção é a mesma coisa pra vocês? Não. Ó, refatoração, cara, é você alterar a estrutura sem alterar o comportamento, de modo que o código fique mais simples e fácil de entender. Isso é refatoração, cara. Se não ficou mais simples, não é refatoração. E mais preparado pra mudanças também, talvez. Concordo com os palestrinhas aí. O chato tá com o enciclopédia do lado dele ali. Eu tô com refatoração aqui, ó, no meu colo. Aberto. Nossa, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Toda hora. Cara, eu tenho absoluta certeza. Eu corto os quatro dedos assim se não for, velho. Mas tem um detalhe importante também, cara, que a gente volta um pouquinho, a gente tava falando que teste unitário é fundamental pra refatoração, né? Que só com teste unitário você sabe que você conseguiu alterar a estrutura do negócio e o comportamento se manteve. É o que garante que isso aconteça. Mas só teste unitário. É importante, viu, gerentes? Oi? Eu não acho que só teste unitário garante. Se não tiver um teste de integração, end-to-end, não garante, não, hein? É que depende do tipo de refatoração que você está fazendo. Ah, para algumas, o teste unitário dá conta. Para outras, você precisa ter uma integração. E tem alguns que só falta vontade mesmo. Então, isso que, aí que ia chegar. E soft skills, cara? Atitude para resolver as paradas, sim, autonomia. Eu acho que é o primeiro lance. Eu acho muito da hora, cara, quando alguém tipo pega alguma coisa que tá dando problema, resolve e mete um teste unitário na frente, tá ligado? Eu imagino o cara fazendo um curativo, tá ligado? O cara fazendo um curativo e mete uns band-aids assim, ó. Nunca mais vai sair daí, filha da puta. Nunca mais vai machucar. Cara, é aquele ele negócio que... Cara, podia ser uma coisa mais resistente. Esse cara é muito chato. É que ela pega pelo, chapéu. Band-aid sai na água. É JavaScript, caralho. É, mano. Hoje eu nem tô batendo em JavaScript, hein, cara. Hoje eu tô pegando PHP. Cara, é assim, quando você pega alguma coisa, eu fico muito feliz de pegar esses brownfield e ter que fazer uma refatoração onde você tem carta branca, tá ligado? Semana passada, por um acaso, eu ganhei uma carta branca pra refazer todo um repositório lá. Eu tô usando o Dapper, né, pra refazer e fazer alguns testes. E, o que, caralho, que você tá usando? O Dapper. É um RM. É muito bom, é muito bom. Ah, o RM. Ah, por isso que eu não conheço. Cara, puta, cara, é muito fera. E tipo, mano, eu comecei a fazer tipo com a maior alegria da minha vida, porque tipo, tô fazendo com teste, tudo. Cara, sabe, tipo, chegar a chorar e você falar, cara, esse código tá ficando muito foda, tá ficando lindo. Da hora isso, né, cara? Cara, sem brincadeira, mano, isso é muito prazeroso. Puta que pariu. Eu voltei feliz pra caralho. Pra aí, tipo, porra, é muito você bom. Você olha pro código e fala, puta, tá ficando da hora, não é o fim do meio. Não é o filho dele. Ah, até que enfim aquele moleque foi embora. Sabe, tipo... Que dó, velho. Eu não posso ter um, cara, filho, mas... do meio agora. Isso aqui vai ficar legado até... e... Já viu, né? Então, até mas do uma meu coisa... código... Perdão, pode falar. Fala. Não, pode falar. Já falei bastante. É, você fala pra caralho. Sou prolixo. Só que eu tenho dois viado. Olhos. Eu tô vendo essa piada aí, hein? Eu vou cortar isso. Ele é o editor, por favor, cara. Mano, senão os caras vão me fuder, tá ligado? Tem que cortar essas coisas. Da Alemanha, tá ligado? Não, porra, não pode, cara. Isso tudo da B.O. hoje. A comunidade ciclope vai vir atrás de mim. Que escroto, vai. Chega de falar. Mas o que eu ia falar é que eu acho que umas coisas que falta muito é a sintonia na equipe e o code review. Porque às vezes a gente fala assim, ah, tem code review, mas a galera olha, só olha o código e aprova, né? Nossa, eu acho que é fundamental, tem... né, cara? É, então, é muito fundamental pra seguir um clean code, realmente um código limpo assim, e isso ajuda a ir mantendo o código, e no próprio code review você já consegue ver se a pessoa tá fazendo teste unitário ou não, né? Porque o cara foi lá, alterou pra caramba o método, e não deu nenhuma alteração no teste, você já fica meio assim, né? Então, peraí, mas se ele alterou o método e o teste tá passando, beleza, né? É, mas depende do tipo do naipe da alteração, né? Porque o cara vai lá e depende do tipo de teste unitário, né, velho? Não, porque vai lá, várias das vezes que o pessoal, quando é refatoração mesmo, o cara vai refatorar, sempre tem uns métodos enormes. O cara vai quebrar aquele método em uns 5 métodos. Aí tem 5 métodos novos e não tem um teste. Você fala assim, eita... É, não, aí é problema mesmo, cara. Não, a gente colocou uma regra, né, quando a gente tá no time, que todo código novo tem que ter teste unitário, senão não passa no code review, cara. A gente colocou isso como... Premissa. É, critério, tá ligado? Premissa, é isso mesmo. E é importantíssimo. Tipo assim, qualquer passo de refatoração, é importante a cultura da empresa, tá ligado? Então, tipo, seja cultura de code review, seja cultura de... começar a escrever testes, isso só começa com ou uma pessoa mudando ou vendo que a merda tá muito grande, tá? Acho que o principal, cara, antes de qualquer passo, assim, da refatoração, é adaptar a cultura da empresa pra aquilo se tornar algo comum, entende? Tá, esse era outro ponto Esse outro ponto que eu queria chegar é tipo assim, quando. Assim, seguindo uma ordem. Como que a gente chega na conclusão que um código precisa ser refatorado? Tipo, como vocês chegam nessa conclusão? Vocês olham e falam, beleza, esse código tá zoado, a gente precisa dar uma limpada aqui no código, ou tipo, ó, isso aqui não tá funcionando, ou não vai funcionar com as próximas features, integrações, etc. Como que a gente chega aí? Cara, eu acho que muito por bad smell, quando você vê que o código, sei lá, o método tá muito grande, a classe faz muita coisa, tá... Assim, refatoração, cara, eu acho que assim, ela não pode ser tratada como algo que vai acontecer pontualmente no fim de uma sprint ou no fim de um ciclo. Eu acho que ela tem que acontecer constantemente, sabe? Todo dia, sabe? Cada momento, uma iteração de refatoração. Então, cara, todo código a todo momento merece ser refatorado. Mas assim, mas cara, a gente vai bater muito em cultura, né? Tudo que a gente discute vai bater em cultura, né? Porque... cara, a gente é professor, caralho. Puto, eu tava montando minha talca, assim, fazendo um off, né? Eu tava montando minha talca aqui, eu falei assim, mano, não tem como eu falar disso daqui se eu não falar de cultura, tá ligado? Falta bastante as empresas hoje pensar em cultura de inovação, sabe? Sempre pensar naquilo ali, como melhorar. E não necessariamente isso vai ser rápido, sabe? Às vezes isso daí demanda um pouco mais de tempo. E o refatoração tá dentro desse tipo de inovação, sabe? Às vezes você tem que pegar aquilo ali e realmente, apenas, não por causa de uma outra feature que vai cair em cima, mas porque aquilo realmente precisa ser reestruturado para que fique melhor a manutenabilidade. Nem é porque vai ter uma outra feature, é simplesmente porque vai ter outras pessoas que vão tocar naquilo e tem que ficar melhor, sabe? Só que é difícil explicar isso quando não tem uma cultura disso. O Uncle Bob, ele tem uma metáfora bem legal pra refatoração, cara. Ele fala que refatorar o código é tipo você lavar os pratos depois da janta, sabe? Porque se você quer que as coisas aconteçam rápido, você deixa de lavar, sabe? Você janta rapidão e já larga ali. Mas à medida com que você vai deixando, vai ficando mais e mais pratos pra você lavar e a comida vai ficando mais grudada lá. E aí, quando você vê, você vai demorar mais tempo ainda do que você demoraria se você tivesse lavado todas as vezes. E é isso, cara. No fundo, refatoração é pra ganhar velocidade. É pra ser uma equipe mais ágil. Imagina assim, tem uma outra... Pode falar, Mark. Imagina assim, que a gente só para de refatorar, deve parar de refatorar quando a gente chega no estado perfeito de um código. Pra mim, o estado perfeito de qualquer coisa, tipo assim, que você não tem mais o que adicionar ou o que retirar. E no mundo do software, cara, isso é quase impossível. Então, só que a gente tem sempre que colocar na balança se vale a pena a refatoração daquilo. Então, a forma mais fácil pra mim de se chegar, claro, na minha visão, de chegar a esse conceito, obviamente olhando lá, sei lá, code smells, whatever. Porém, se a gente olha pra um código e, sei lá, demorou mais de 5 minutos pra você entender, isso já é um grande problema. Se a complexidade ciclomática daquele método ou daquela classe é muito grande, se é muito alta a complexidade daquilo, é um grande problema também, compensa a refatoração. E sempre colocar na balança se o tempo investido naquilo vai valer a pena para o futuro. Com certeza vai, só que existem outras prioridades na nossa aplicação. Então, compensa a gente refatorar esse pequeno método aqui de 10 linhas que está funcionando bem do que aquela God Class que está lá funcionando, mas ninguém sabe mexer? Entende? Você tá pegando bem. Aí eu vou discordar de você, Marcos. Então, cara, a definição é pra deixar o código mais simples e mais fácil de entender. Esse é o principal motivo da refatoração. Mas eu vou discordar porque, assim, eu acho que não tem. Isso aqui não vou fazer porque tem outro. Não, tem que fazer tudo. Não, concordo. Eu acho que você tá falando de prioridades. Mas depende do ponto em que você tá, você entende? Então, imagina que você tem, sei lá, você tem o seu projeto agora, a gente tá todo numa equipe aqui, ninguém fez refatoração nenhuma, não tem teste, bosta nenhuma. Compensa a gente pegar algo que tá funcionando pequeno logo de início? Então, depende do nível, do estado que você precisa pra que as coisas funcionem daqui pra frente. Entende? Ah, claro, você vai... você pode ou entregar a feature ou refatorar o código, você vai entregar a feature, né? Exato, só que assim... Mas quando chegar... Pra você entregar a feature agora, você vai precisar mexer em duas partes do código. Uma é mais complexa que a outra, mas é mais necessária porque amanhã, semana que vem, na próxima sprint, a outra feature vai precisar daquilo. Vamos focar os esforços nesse método, saca? É muito complexo isso. Todo mundo ficou quieto agora, ou eu tô sem áudio. Todo mundo ficou quieto. Eu não consigo discordar do Chaps, parece que eu tô discordando de um gago, tá ligado? Como é que é? Eu não consigo discordar do Chaps, ele parece que eu tô discordando um gago, ele tá cortando toda hora. Puta que bosta, cara. Ó, e que nem um outro tema também aqui, que até entraria nessa questão. A gente vive falando sobre não entender o código, ou bad smells, mas outro dia eu tava discutindo sobre, por exemplo, usar um RM. Muitas vezes a pessoa, quando vai usar um RM, ela usa errado, em vários pontos. E não aparenta como um bad smell em vários pontos, porque ela poderia ter usado aquela, vamos dizer, tipo, em vez de usar um N, poderia usar um first ou alguma coisa diferente, que aquilo lá gera uma performance melhor pro sistema. Isso daí vocês considerariam como uma refatoração? Não é refatoração, refatoração não é pra performance, isso aí é outra coisa. Eu acho que tudo que se envolve performance e é pra melhorar é refatoração. Eu tô procurando no livro aí aqui, já a parte que o Martin fala, discorda de vocês, tá? Mas vai. Foda-se, mano. Eu achava que tudo que tava ruim ia melhorar é refatoração. Eu também sou no mesmo ponto, cara. Não, se vai melhorar de alguma maneira... É, porque daí, assim, a questão é o quê? Então, é que nem ele falou de prioridades antes. Você chega num ponto que você olha lá uns bad smells, mas você sabe que, apesar de estar ruim o código, se você mexer naquela parte da manutenção, então, como você disse que seria, por exemplo, do RM, você vai estar dando, eu acho que, na minha opinião, um benefício maior ainda pro sistema, por causa que ele vai estar melhorando a performance. Então daí entra naquele ponto, eu vou arrumar os dois, vou arrumar um, será que eu tenho tempo pra arrumar os dois? E a gente sabe que muitas vezes não tenho tempo pra arrumar os dois, rapaz. Né? Mas é que são coisas diferentes. Mas aí eu tenho medo dessas porra, viu? Eu tenho medo desses bad smell aí aleatório, sorto no meio do código. Tem um bagulho que chama teoria das janelas quebradas, cara. Não sei se alguém já escutou falar. É um bagulho assim, se todo mundo já escutou, ainda bem. Fizeram um teste uma vez... Então, é uma teoria que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde largaram dois carros em um bairro de classe A e um bairro de classe D, tá ligado? E os dois estavam com um vidro quebrado, e aí chegaram à conclusão, depois no fim da semana, viram que os carros estavam destruídos, apesar da classe social onde eles se encontravam. Isso quer dizer o quê? Tipo, se aquilo já tá destruído, já tem sinais de destruição, a galera não se esforça em melhorar, e sim em destruir. E, tipo, isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Tipo, foi uma universidade que fez. E eu tenho essa mesma teoria no software, entendeu? Eu acho que quando o software tá ruim, cara, você não tem aquela gana, aquela vontade de, cara, vou aqui começar um teste unitário, vou aqui refatorar essa classe de 5 mil linhas, né, Vitinho? cara. Não, mas cara, eu já vi isso acontecer em vários softwares, cara. Entendeu? Porque tipo, ele tá muito ruim. Eu já vi isso, cara. Cara, eu tenho certeza que todo mundo já vivenciou isso, cara. Quantas vezes você olha pra aquele negócio e vê que é o filho do meio e deixa passar, sabe? Fala, ai, olha só. Cara, mas é que depois de um tempo isso começa a se tornar. A gente volta naquele ponto, começa a se tornar cultura, sabe? Então, tipo, o cara ali já fez, mano, assim, por que eu vou melhorar? Entende? Então, vamos entregar funcionando, sabe? Isso começa a se tornar cultura daquela aplicação. E ainda eu acho que. Eu acho que é da gente, sabe, cara? É da gente. A gente começa a não se importar com tipo, coisa. Mano, eu vou mexer nesse negócio. Mas uma coisa que acontece também é que muitas vezes a empresa não acredita em refactor. Ela acha que não adianta fazer refactor porque o código refatorado vai ser negado depois de novo e vai ter problemas de novo. A empresa não tem. Então, acho que ditar isso, cara. Eu acho que o time tem que ter alguma autonomia e maturidade. Acontece, sei, a gente trabalhou em empresas muito ruins já, né? mas aí é o que tá. Muitos casos, pelo menos da onde eu participei, onde eu trabalhei e que tinha essa cultura, as pessoas que estavam gerenciando, elas não necessariamente eram da área de software, ou se eram da área de software, elas não tinham uma boa experiência, vamos dizer assim, pra coordenar, pra gerenciar, e elas relevavam isso. Né? Então eu acho que. Nossa senhora. Passou uma moto aí. Perdão, o cara foi aqui, velho. Desculpa. Eu acho que foi empinando ainda. Enfim, eu acho com certeza. Que... E saindo com maconha ainda, né? Caralho. Com a camiseta do Corinthians. E eu, enfim, eu acho que muito disso é esse lance da cultura do refactor ser julgada como uma coisa ruim. Ah, você tá fazendo refactor porque vocês não fizeram direito, é porque não sei o que, isso daí, cara, é foda, porque eu acho que tem... Verdade, né, cara? Tem muito da gerência que não tem aquele bom conhecimento, que não tem boas práticas. Se você for... Aí, cara, na empresa que eu tô, cara, é sem brincadeira. Se a gente falar que precisa de um refactor e falar e mostrar o porquê... Não, lógico, você tem que explicar o que você quer fazer, né? Não é, tipo, trabalhar só naquilo que você quer fazer, mas é provar o que aquilo vai ser benéfico. Cara, perfeito, sabe? O cara fala, beleza, vamos fazer. Compra a briga, decompõe ela em atividades e joga para as sprints. E é muito bom, porque o cara é técnico, ele trabalhou bastante, então ele sabe que isso tem ganho. E ele compra a briga frente a gerente... Ai, caralho, a moto aí. E ele compra a briga... Maluco. Tipo, o cara foi entregar a droga, agora voltou a pegar a Maia, tá ligado? Ai, caralho, que inferno. Esqueceu de chamadão. Pô, Chapo, leva eu, velho, pra onde você vai, mano? Vamos aí, cara, vamos aí. Continua aí, ô, Júlio. Foi mal, velho. Nossa, esquece. Cara, não. Hoje eu tô palestrando aqui. Não, os Cavaça tá na palestrinha, cara. Eu já tô palestrinha. Não, cara, então, o que eu ia falar? Resumindo, o cara, ele compra a briga frente ao gerente, apresentando os valores que aquilo vai trazer. O gerente, sei lá, o gerente de projeto, ou o dono da empresa, quem tá investindo, qualquer stakeholder. Então, acho que isso é muito importante, cara. É muito importante o líder técnico, aquele cara que conduz as equipes, ser um cara que também compra a briga. Quando a empresa ela não tem essa pessoa forte, a gente acaba criando essa cultura ruim. É, eu concordo, cara. Mas assim, mas uma forma... Alô, forma cortou? Foi só pra mim? Cortou pra todo mundo? Ah, todo mundo não cortou não, velho. Aqui também não, só o Fadano cortou. Então a minha só minha no seu time zone. Só em Maringá na Rússia. Só é no seu time zone aí, só. Meu time zone. Um caminho possível, né? É, não, a gente, a equipe não precisa falar, ó, vamos ter uma tarefa para refatoração, não. É colocar a refatoração já na hora de estimar, tá ligado? Refatoração e teste. Né? Não tem tarefa para isso, já tá incluso. Você vê que o cara é sênior, né? É, já tá é complicado já. Refatoração fala, e teste já. Mas é ruim, às vezes, porque às vezes você vai lá e estima, daí ainda o cliente fica te falando, nossa, mas tudo isso de hora para isso. Aí você fala assim, não, tem todos os... As, aí você tenta explicar pelo menos o processo de desenvolvimento, aí ele começa a questionar, ah, mas se tirar isso? Teste é a primeira cliente? Coisa que ele quer que tire. Sim, é cliente que eu falo geralmente. Então, mas... PO que é o cliente, alguma coisa do tipo. É, você tocou num negócio da hora, Fadani, porque assim, é... Cliente. Não tem que tirar. O teste faz parte do... O quê? Pode continuar. Não, nada. Não entendi. Desculpa. Então, mas é o... Não. Mas, beleza. É, não tem que... Tipo, não é como se fosse, assim, uma festa que eu vou tirar o DJ, vou tirar essa iluminação, vou tirar o bolo ali. Não é isso, desenvolvimento de software, tá ligado? Você vai entregar a feature com determinada qualidade, que é o que foi... O que você, como desenvolvedor, entrega, sabe, cara? Tipo, não tem como tirar... Ah, vamos tirar teste, ah, vamos tirar esse botão, ah, vamos tirar aquilo pra entregar essa determinada coisa, sabe? Pois é, ninguém chega pro médico que tá fazendo a cirurgia assim, ah, pô, peraí, não precisa de anestesia não, pra ser mais rápido, vamos aí. Né? Nossa, Chaps, adoro comparação com o médico, velho. É o melhor, velho, é o melhor. Tipo, tá lá, 16 horas de cirurgia no cérebro, ninguém fala, porra, não dá pra fazer em 8? É, eu exato, adoro essa frase, 8, cara. Vou botar em todo... É, então, ninguém reclama, né, agora, ô, solta, ô, não, tem que ser rápido, porra. A gente vai voltar a ficar bad. Vamos parar desse assunto. Da última vez começou assim. É que o time to market para pessoa viva é diferente do time to market para do software. Por isso. Ah, tá. Nossa, droga, você achou a resposta. Cala a boca, guarde com você a resposta. Bom, vamos lá. É, e cara, e qual stack vocês usam para assim, para gerenciar refactor, saber que se tá tudo funcionando. Teve uma bala perdida aqui, tá? Não. Não entendi nada. E ela não explodiu. Eu só escutei PHP, caralho. Né? Ela não chegou, ela caiu no caminho. Já foi rolando. É, bater cachorro morto, né, cara? Oh, caralho, deixa eu acabar de falar. Uhum. Mas o que vocês usam de stack pra garantir tudo? Tô na hora do refactoring. Documentação, só teste. Você tem o quê? Teste de todos os tipos, teste de integração, teste, sei lá, de unidade. Mas documentação é fundamental, não é? Como é que é? Difícil, cara. Oi? Documentação é utopia, né, velho? É. Assim, ninguém... Teste. É que assim, o que acontece? Teste unitário. Teste é documentação, cara. Não, o teste unitário, além de, né, de validar as coisas. Não, cara, isso daí serve pra convencer PO, tá ligado? Não é, não. Não, cara, é sério. Isso daí é pra convencer PO. Pô, eu usei. Não é. Mano, é muito pra convencer PO essa frase, tá ligado? Esses dias eu tava pensando, eu falei, cara, eu tô montando minha palestra lá de qualidade. Falei, cara, é muito pra convencer PO essa frase, tá ligado? Cara, quem vai ler o código, verdade, o teste unitário pra ver a documentação? Ah, cara. Eu vou pra ver se quebrou alguma coisa. Não, mas o teste unitário, ele explica o não comportamento. Mente, avô, não vou mentir. Não, nossa, mano, eu não leio, cara. Aí, assim, ele explica comportamento de um método, de alguma coisa que seja que esteja testando. Ele não explica como que aquele fluxo funciona. Não, ele explica a unidade. Que a regra assim, de login, tá ligado? A unidade, sabe? Você vai lá assim, ó. Exatamente. É, mas o que que o PO escuta? Ah, é a documentação. Ele fala, nossa, pra acessar o login você precisa disso. E aí vai bater lá na... Não, não vai ter tudo isso, sabe, cara? Ah, mas a maioria dos critérios de aceite geralmente você consegue descobrir pelos testes, né? Cadê o seu Deus agora? Cadê o seu Deus agora? De unidade, cara. É o que eu tô falando assim, ó. Ele não é uma documentação, nossa senhora. Porque, cara, você não sabe, por exemplo, eu que testo no front, eu não sei a hora que chega lá no back quais são os requisitos que ele vai validar, sabe? Mas, cara, é que é front, back, né, cara? Aí você vai passar carinhão também, né, velho? Não corta porra. Essa parte, não. Não corta essa parte, não, Escalassi. Deixa a galera amanhar ele. Não corta, não. A gente tem muitos ouvintes, né? Mas você sabe que o PO é tipo não aceita. Não pode falar, fala aí. Não, eu ia falar zoeira, pode continuar. Eu também, não tem problema, vai falar. É tipo aquela frase que ele fala assim, ó. Ele vira e fala assim, ó. Ah, a mulher tem que ganhar menos, aí você não corta, tá ligado? Então. É, então. O que eu ia falar é que o PO só aceita falar que teste. É documentação porque ele não vai ter que escrever documento no Word. É só por isso. Nossa, é muito verdade. É muito verdade. Eu respondo e-mail. É só. Não, pior você fala que. Você fala que na verdade já tem esquema? Né? Nossa, já era. Não, deixa o cara vai estimar a tarefa. Ele fica semana em casa, cara. Semana da Sprint fica em casa. Ah, nem vou, foda-se, tá tudo pronto. A hora que chegar lá, eu só vou mandar imprimir os testes lá e eu falo, tá aqui, ó. Cara, eu vou anotar isso daqui pra minha palestra. Isso, bom. Você vai anotar? Eu vou, tô anotando. O quê? O que? No papelzinho ainda. Ah, não, mas do pior. Eu acho que é importante ter o teste, mas acho que é importante ter a documentação também. Não é só um ou só outro, não, hein? Geralmente, então, pra mim, mano, na documentação minha opinião, é utopia. Eu acho. A documentação, cara, eu tô vendo. Faz pouco tempo que eu tenho realmente. Nas últimas duas empresas que eu vejo realmente documentação atualizada. E aqui eles usam muito Confluence pra registrar as coisas, clicar no Jira, aquela merda que gira. E. Enfim. Eu trabalhei pouco, esse negócio funciona mesmo, cara? O Jira? O Confluence. Confluence é bom. Ah, funciona. Funciona bem. O Jira é meio burocrático, né, cara? Mas ele é customizável. Ele é o Vogon. Ele é. Eu não sei, enfim. Mas eu acho, sei lá, cara. Então, como documentação é uma coisa que eu tô vendo constantemente sendo atualizada, eu boto um pouco de fé. Mas eu não boto fé que um programador, um cara que está programando, faça a documentação. Eu boto fé que, tipo, o cara escreva as regras da documentação estejam claras, seja no formato que ele quiser, e que a gente implemente, que depois seja validado conforme as regras lá numa revisão da sprint. E se bateu, ok, se não, volta. Então, aí eu acho que a documentação funciona. Mas aí eu tô que nem assim, agora a documentação pro refactoring. Vocês acham que existe isso? Tipo, ó, que ó, essa regra aqui era assim, a gente tem que voltar a bater nela, ela tem que estar funcionando, sabe? Cara, eu não sei. Ou se não, a documentação. Eu nunca vi, cara. Em todos esses anos nessa indústria digital, jamais. Jamais. É, então, assim, eu boto um pouco de fé porque ultimamente eu tenho visto isso funcionar. Então, hoje tá eu Europa, sou um pouco mais ok. Mas não pro programador fazer. Deixo muito claro isso. Porque eu não faço, eu tenho uma raiva desgraçada de fazer documentação. A não ser que seja técnica. Aí, beleza. Aí vai. Puta, nem a técnica eu gosto, viu, cara? Eu acho tão chato. Sério? Isso. Sério? Puta, eu gosto. Cara. Eu acho que é porque eu fiz aquele curso de gestão de projetos, acho que é por isso. É, e quando a documentação é grande, dá uma preguiça desgraçada de ler, cara. Não, tinha um cara escreveu bem também, né? Eu gosto muito dele, cara, amigo meu. Cara, gente boa pra caralho, mas nossa, ele fez uma documentação de um serviço lá, de um sistema. Tinha umas 50 páginas, cara. Falei, puta, não vou ler nada. Porra, 50 páginas? É, monografia, pá. O quê? Puta, não dá, né, cara? Uma monografia. Nossa, mano, 50 páginas? Vai tomar no cu, eu não ia também. Minha monografia tinha assim, ó. Nossa, cara. Não, é. Não. Sim, é, tá, documentação assim, de... Quem que vai ler um negócio desse, cara? Só o Pio, né? É que assim, mas tem... nem o Pio, cara, nem o Pio. Mas tem gravura ou não tem? Não, acho que não tinha nem gravura. Nossa, vai tomar no cu. Só tinha um fluxograma lá no meio, mas a maioria era texto. Nossa. É por isso, livro bom é aquele livro de... onde tem meia luz de texto e leão abraçado com um ser humano no paraíso. Esse livro é bom, cara. O cara é judeu, fica zoando a religião do povo, cara. Isso é foda. Mano, corta tudo isso aí, velho. Ó, o Vitinho olha a última, última meia hora. Corta a última meia hora, né? Fazer o quê? O final é ladeira abaixo, sempre. Então, mano, eu queria falar até desse tema que vocês estavam falando de documentação, que hoje... Tô num projeto que tem documentação, que vem uma boa documentação antes de escrever, de desenvolver. Aí o que que acontece? Hoje, se eu for refatorar algum código, eu consigo ver pelo histórico daquele código, o vínculo daquela tarefa que o cara fez para me enxergar até user store, para mim saber o que estava escrito daquilo que foi desenvolvido. Sim. Então eu esse... acho que... Que realmente, esse assim, é o cenário quando você que... vê isso funcionando, isso é muito bom. Esse é o cenário que eu tô falando. Usando Confluence com Jira, as tarefas entregues, isso funciona muito bem. Tipo, eu consigo mapear de volta tudo o que aconteceu. Tanto que as refutações que eu faço, eu consigo fazer um trackback aí bem legal. Por isso que eu falo, hoje eu acredito em documentação. Eu não acredito nessa merda aí, isso que eu quero. É, eu também. Tô no time, eu sou time Chaps agora, filho. Eu também, não. Eu queria falar, eu tô defendendo. É só você falar que vai embora, que tá ligado? Bom, mas nunca programaria a porta. Pra refatoração, isso é algo que eu acho que ajuda. Se essa utopia acontecer, entendeu? É, o Scavar tá falando de documentação porque ele já foi SN, cara. Já ficou só nos e-mails. Exato. E você acha que o Fadani foi o quê? Ah, é? Ok, verdade, mas o que tem a ver, cara? Também, cara. O que tem a ver, cara? É, mano. Eu não sei, cara. Que esses dois, cara? Olha, que empresa merda que vocês trampam que não sabe o que é SM, hein? É, os caras. Ufa, Dani voltou a programar agora que foi pro Maringá. Ah, que escroto! Eu também, mano. Ah lá! Olha os caras que gostam da documentação. Não, cara. Funciona. Mas, mano. Descobriu. Senhora, mas vocês estão falando de SM? Não, eu tô brincando, cara. Não, eu tô brincando. É que assim, eu não passei por esse cenário de vocês aí, tá ligado? E o único cenário que eu tive foi. Eu não acredito. Ok. Justo. É o contexto. Desculpa. Não, é aquilo que eu falei no começo. Alei o William, cara. A gente errou, tá errando e vai errar. É isso aí. Você tá falando que eu tô errando? Sempre. Bom, já você programa? Você programa no que mesmo? Em Kotlin agora, porque eu amo Chaps. Ó, olha só, cara, que o poder do amor. Tá se escondendo. Tá se escondendo. tem vergonha. Sai, sai desse armário. É, pô, nem o Marcos tem vergonha de falar no programa, cara. E o Marcos falando que era P. O Scavas tá adorando essa briga. É muito engraçado. Pô, o próximo podcast é do PHP, né, velho? Tem que ser. Eu acho que depois desse já ficou aqui cravado que tem que ser PHP. Nossa! O Marcos, quem que programa em PHP aí? Eu, mano. Eu mando quem, pera? O Mark Dev. É um nome muito estranho, o Mark Dev. O Mark Dev. Como assim? Fadane. Mano, coitado, Mark... os caras tá te jogando no lixo quase, né? Ninguém tá jogando ninguém na bola. Ô, o Fadane isqueirinho, caralho, mano. Que ele isso? É um cara bacana, ele é um cara batuta. Só tem um gosto. Mano, bom. Ninguém lembra que você. Ninguém aqui lembra, todo mundo aqui saiu do Webform, né, seus bosta. Eu não saí, não, hein, cara. Eu nunca programei, velho. Tudo aqui saiu do Webform, velho. Eu programei muito tempo Webforms, cara. Eu apaguei da minha vida isso daí. E PHP também, né? Eu tô zoando PHP, cara, mas no Hackathon, também, cara. Os caras não... eram tudo em PHP, cara. Era tudo em PHP. É, tá vendo só? Vai ver se precisa de refactor. Não, imagina, né? É código legado, pô. Nossa senhora! Caralho, mano. Já abriu o off-talk, né? Já fomos pro caralho, já. Ai, não, não tem mais como falar de código legado. Não, peraí. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sofri muito com isso, cara. Eu preciso fazer uma pergunta. E eu quero saber como que vocês reagiriam com isso. Por exemplo, a gente falou que às vezes tem um framework que tá depreciado, vou colocar assim, ou que ele resolve, ou que tem outros que resolvem de outra forma. Eu queria saber, por exemplo, e quando, que nem o Chapola que tá brincando com o Mark, ou não tá brincando, né? Quando é uma linguagem que tá depreciada, tá ligado? Como que a gente refatora isso, sabe? Já encontrou um cenário de vocês? Vocês já fizeram isso? Já participaram de alguma coisa disso? Já. Joga fora, joga e fora. Faz outro? Isso. É, Vitinho molde. Exatamente. O Vitinho é o que só constrói. É, exatamente, a técnica Vitinho, cara. Tinha que ter um livro sobre isso. É a técnica Vitinho, é exatamente isso. Joga fora e faz de novo, cara. Não é, A gente fez um... Eu tô fazendo um file service aqui, e ele é todo em Golang, ele tava em Node, e o Go entrega muito mais rápido os arquivos, então... Vai fazer uma plataforma de verdade, né, cara? É que o Node já passou também. Rapaz... Não tem uma linguagem boa nesse mundo, né? Sempre tem alguém pra dar uma facada nas... Caralho... Mas beleza, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Mas é que eu tô pensando no cenário de front, né? Mas assim, no cenário de back é mais fácil, né? Só muda a URL e já era. Ah, cara. Mas... Front, mano. É muito escroto, né, cara? Trocar pra mim o work, velho. Vamos, muda lá. API, V2 e já é outra coisa. Ah, e passa o entregador de Bitcoin. Ô, Cris, entra na escreve AWS aí no seu browser e vê a quantidade de ferramenta que tem, cara. Vê se alguma é. Vê quantas que são front-end. Isso é uma pergunta retórica ou você vai precisar que ele realmente abra? Não, era retórica mesmo. Ah, foi muito específica essa. Pode cortar essa aí, editor. Ok. Beleza. Podia ter back versus front também, né, cara? Ah, então. Aí a gente tá esperando essas cara aqui. A gente só quer podcast de treta, né? Bom, vamos fazer isso então. A gente faz uma sequência de treta. É. Os PHP eu não vou participar, não. Cara, vou ter minoria. Pô, mano, tem que participar. Faz uma collection. Ah, nesse não, cara. Vai ter muito ódio em cima de mim. Nossa, mano, tem pouco front, não faz isso não. O Marcos tá só guardando, cara. Tô, mano. Tô, mano. Tô guardando o JVM, velho. Tô pegando as memórias só. O cara me vê na rua. Tá certo. Ó, agora, assim. Pra saber, então, que o código foi refatorado, tá tudo da hora, as métricas, então, basicamente, elas entram com atendeu o requisito que já tinha especificado, ou vocês pensam em outras coisas, tipo performance, escalabilidade? Isso. Sim, então, aí é aquela volta à pergunta que eu fiz e ninguém respondeu. Qual stack de ferramentas e tudo, procedimentos que vocês fazem? Ó, que nem eu uso as coisas da JetBrains, né, cara? A JetBrains, ela tem uma cobertura de... uma varredura de qualidade de código muito boa. Então, tipo, tirando os warnings daí... JetBrains paga nós. Quando você tira os warnings, isso, né? Já é um negócio legal, cara. Mas a ideia, ela, tipo, ela... Você tem plugin pra complexidade ciclomática, pra coisas assim, cara. Mas você não vai ter, tipo, a ideia não vai estar falando pra você que a classe tá muito grande, por exemplo. Aí você tem que ter uma ferramenta externa. O SonarQube é uma bem legal, embora ele é um agregador, né, na verdade, de ferramentas. É um agregador. Embora eu não tenho usado muito, não. Porra, cara, Japs, se eu falar pra você que a classe tá grande, filho, você não consegue ver, não? Então, o parâmetro da classe grande é se você virou o monitor. Então. É isso mesmo. Mas pra menininha, pra musiquinha, você acha que sabe tudo e que você não pode questionar ela, mano, como é que você faz? Face scroll tá grande, acabou. Face scroll tá grande, exatamente. Tá grande, né? Face scroll, já era. Faz um... Se tu virou o monitor, já era, cara. Tá uma merda. Refém. Tem ali, né? Cara, tinha muito negro que programava assim, né, velho? Ah, é. Eu faço isso, mentira. Não. Eu faço. É verdade. Se a classe tivesse menos de 1000 linhas, não passava, né, mano? Tinha que ter mais de 1000. Mas então voltando. Acho que menos de 1000 linhas tá errado. O que mais vocês usam? Oi? O que mais vocês usam? Eu uso o meu conhecimento. Ai, caralho. Eu uso a minha base. Um livro de 800 páginas no colo. Tá, eu imagino. Mate o follow. Uso o que eu estudei. Eu estudei pra isso, pra entregar o meu melhor. Eu sou muito babaca, né, cara? É um pouquinho. É um pouquinho. Tá ficando perto da Espanha, né? Isso aí. É, então, tá vendo só? O cara começa a ir pra fora, começa a ficar assim, cara. Portugal é pior. Eu não tô pra fora, eu tô no estado afastado do Brasil. É verdade. Você tá muito perto da Europa, né, Escavaça? Eu tô bem perto da Europa. Queria muito pra Europa. E aí, o que mais? As minhas perguntas foram todas sanadas.